Rose. Já me feri no espinho daquela flor. Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Queria ser Romeu e Julieta no passado. Um sonho épico que eleva o ser amado. Meu bem, me dê amores, vence humores. Dessa moçada careta que não quer saber de amor, porém, me dê amores, vence humores. Dessa moçada careta que não quer saber de amor, porém, nunca amei ninguém, mas você é quem? Eu que ando criando em meus sonhos castelos de areia. Você era quem? E afogava no mar da ilusão, sussurra a sereia. Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim. Você brincou de bem me quer, mal quer saber de mim. Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim. Você brincou de bem me quer, mal quer saber de mim. Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim. Você brincou de bem me quer, mal quer saber de mim. Já lhe dei. Mal quer saber de mim, já lhe dei flores, flores, flores. Prepare.